jogando pro alto só pra incomodar. Quer treta comigo, hoje não vai rolar. Então manda brotar que hoje eu nem vou ligar. Eu nem vou ligar. Jogando pro alto só pra incomodar. Ele tá achando que vai me bancar. Nunca precisei desses caras pra nada. E eu sou bem ligeiro, hoje eu tô filtrando. Eu já aprendi a me preservar. Tô compartilhando sem absorver. E o que me atrasa não vou escutar. Pode vir mais 100 iguais a você. Eu pago pra ver, vou nem me esforçar. Papo de OG, original mesmo. Meu flow no veneno. Para pa pa pa, pode preparar. Jogando pro alto só pra incomodar. Se eles querem rima, mandar me chamar. Mandar me chamar. Para pa pa pa, pode preparar. Jogando pro alto só pra incomodar. Se eles querem rima, mandar me chamar. Haha, mandar me chamar. Flow dessa cena, ele tá achando que me intimida. Diz que eu nem pareço bandida. Na sua frente eu nunca dou pala. Minha presença é cara. Cheguei nessa festa, o ticket subiu. Whisky e gelo em cima da mesa. Um disque me diz que por onde nós passa. Visualiza que é mídia, papo pro alto. Usando o boot eu não desço